Desde pivete, minha mãe me dizia: filho, Jesus é o caminho, a verdade tá bom, e a mãe, vida. Tá bom, mãe, já sei. Agora dá licença que eu vou sair. Os manos tão me esperando pra gente curtir. E na noite, tudo é tudo, nada é nada. Muita cachaça, opções das mais variadas. E pra completar, eu gravei um CD e virei atração onde quer que fosse nosso rolê. E isso me abriu a porta pra várias fitas. Conheci as drogas, a maconha, a cocaína. Conheci os ladrão que curtia meu som. E entre os mais cabulosos ganhei a consideração. Formado na missão, microfone na mão. E a igreja, tiozão? Ah, sai fora, negrão. Olha pra mim que virá, crente que nada. Minha música tocando em todas as baladas. Shows de quinta a domingo, dinheiro entrando. Entrevistas em rádio, autógrafo pros manos. Mulheres que jamais imaginei que ficaria aos meus pés com toda aquela idolatria. E Deus, sim, nele acredito, mas a noite é minha cara. O palco, o microfone, a euforia da rapa. Me aplaudindo e cantando meus refrão. Meu ego já não cabia dentro do meu coração. Perdoa-me, Senhor, por acreditar nas minhas próprias forças. Perdoa-me, Senhor, do que tá cheio o coração que fala a boca. Perdoa-me, Senhor, por viver minha vida doce ilusão. Que venceria sem o direcionamento das tuas mãos. Filho meu, ó meu querido e amado filho, aqui estou, não fique abatido. Eu amei ao mundo de tal maneira que deixei que meu filho morresse pregado na madeira, para que você desfrutasse da vida eterna. Como herdeiro do meu trono, essa foi minha promessa. E nada do que eu disse volta atrás. Infelizmente, alguns preferiram a Barrabás. Meu perdão é eterno, jamais lhe deixei sozinho. Mas por amor também a você dei o livre-arbítrio. E com isso não interferi na sua decisão. Porém preciso de você embaixo da sombra da minha mão. Quando você sentiu cansaço, eu te carreguei. Quando você desistiu, eu por você continuei. Quando você se perdeu na distância, eu soprei no teu coração a esperança. Eu fiz de você a minha imagem e semelhança. E sempre disse que perdoaria o tempo da ignorância. Eu te criei pra meu louvor e adoração. E no momento que você pela primeira vez me pediu perdão, eu concedi e de alegria transbordou meu coração. Soou como música em meus ouvidos sua confissão. Pai, aqui estou de joelhos dobrados e arrependido. Me perdoa em nome do teu filho Jesus Cristo. Obrigado, meu Senhor, por perdoar todos os meus pecados. Obrigado, meu Senhor, é tão bom sentir-se agraciado. Obrigado, meu Senhor, minha vida eu entrego agora em suas mãos. Como é bom, Senhor, sentir o teu perdão.